coisa boa. Suba se quiser. É um coração que bate à toa, à toa. Fuja se der. É uma lambada nada boa. Uma garota bala nua na rua, baiando sobre a maravilha lua. Oh, magia, que a noite tropical se guia. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Calma.